diretor de coordenação brasileiro de Itaipu Binacional, Newton Kaminski. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vamos falar aí um pouco sobre as obras, né, de Itaipu aqui na cidade de Foz do Iguaçu, porque a diretoria de coordenação, uma das diretorias aí que tem atribuições bastante amplas, né, até no relacionamento com as demais instituições aqui no oeste do Paraná. E em Foz do Iguaçu são várias iniciativas em andamento, né? Vamos até repassá-las aqui, porque uma delas é o mercado municipal ali na antiga Cobal da Vila A. Como é que estão os trabalhos aí com relação a esse mercado, enfim, avançando a construção? Sim, bom dia novamente. Nós temos, dentro da proposta de revitalização dos atrativos aqui da região, especialmente em Foz do Iguaçu, temos vários convênios, começando até por conta do plano que nós temos nos próximos 3 anos de duplicar a quantidade de visitantes na própria Itaipu. Hoje estamos recebendo algo em torno de 1 milhão de visitantes, mas enfim, estamos dentro do plano diretor do complexo turístico, também potencializando os atrativos internos. E por conta disso, esse planejamento, né, à medida que o Parque Nacional recebe 2 milhões, nós também possamos receber um número próximo a isso nos próximos 3 a 4 anos. Então, desde a área da barreira de controle em direção aqui à cidade, nós já temos a revitalização da Avenida Tancredo Neves, estamos construindo uma passarela, uma ciclovia, iluminação direcionada para que as pessoas tenham condições de melhor acesso, né, à área de Itaipu. Também a própria derivação do acesso independente ao Parque Tecnológico de Itaipu, em construção bem ali a partir do trevo da Vila C. Enfim, chegando próximo, né, como você mesmo falou, ao mercado municipal, uma obra bastante emblemática, em que nós estudamos aí por muitos anos, né, fizemos pesquisas, visitamos uma série de mercados no Brasil inteiro. Fizemos pesquisas internas do público turístico, do público da comunidade, das regiões que hoje estão próximas, né, setor primário, secundário, as distâncias de transporte, enfim, é um projeto que acho que vem bastante ao encontro também da proximidade do próprio Paraguai, ali na barreira, ali próximo ali ao viaduto, enfim. Então, a partir disso, né, de uma edificação que pertence a Itaipu, que estava fechada há muitos anos. Nós começamos o ano passado ainda o projeto de revitalização, que foi desenvolvido junto com o Parque Tecnológico de Itaipu. E nesse momento nós estamos em fase adiantada das obras. Temos uma estimativa de completar algo em torno de quase 4 mil metros quadrados de área construída, de um terreno de quase 30 mil metros. Então, a partir de março do ano que vem, nós já tenhamos, né, a obra concluída, e não só a obra concluída, mas também o uso, né, nesse exato momento estamos passando pelo estudo de viabilidade, que foi concluído, não só econômico, técnico, até a própria arquitetura do empreendimento, que nós mantivemos a estrutura original e como era anteriormente, a Cobal, enfim, até a própria designação do empreendimento, né, possivelmente então vai se chamar Mercado Público Cobal, até porque essa referência, né, que todo mundo tem em relação é esse empreendimento, que vai atender a Vila A, Vila C, Vila B, mas tem toda essa região, né? Hoje as pessoas têm um mecanismo de deslocamento, né, por ônibus, mas também o próprio local vão ter quase 200 vagas de estacionamento. Foi feito então o próprio estudo de uso, né, gastronomia, empórios, serviços, hortifrutos e granjeiros, parte seca, parte úmida, parte lazer, eventos externos. Então, a partir de março, né, nós temos a estimativa, são boxes que começam com 7, 10, 14 até 60 metros quadrados, que nós tenhamos algo em torno de 50 empreendimentos. Então, por conta dessa pesquisa, do estudo de viabilidade, temos aí alguma coisa cultural, temos alguns produtos, até por conta da Tríplice Fronteira, né, que podemos aproveitar, artesanatos, a questão orgânica, alguns serviços, né? Então, com isso, ainda agora no segundo semestre, no início do segundo semestre, nós estaremos promovendo editais, né, até para que as empresas, as pessoas possam entender como vai ser o funcionamento do empreendimento, e também possam se candidatar, né, a ser permissionário e ter esse espaço como uma área nobre no município, diferenciada. Né, estamos estimando algo em torno de 200 empregos diretos para esse empreendimento. Enfim, é uma obra, acho que bastante esperada, e que no começo, então, como eu falei, em março de 2020, nós tenhamos aí o funcionamento dentro desse plano maior do desenvolvimento da região, especificamente, né, para o atendimento da comunidade, mas atendimento também ao turista. Eu lembro, né, que quando começaram as discussões sobre o mercado municipal, né? Até a prefeitura tinha disponibilizado uma área ali na Avenida José Maria de Brito, né? Uma área que eu particularmente considerava que não tinha tanta visibilidade como a área da Cobal. No final das contas, acabou sendo aí, até na avaliação de vocês, um acerto aí essa questão de se aproveitar esse prédio, no qual até muitos iguaçuenses, muitos moradores da fronteira já têm até uma memória afetiva com relação ao funcionamento de mercado ali no local? Então, exatamente isso. Foi feito todo um estudo amplo, na época, por Itaipu, prefeitura, disponibilização do espaço, mas, enfim, ali envolviam diversos atores com custo mais alto, como você mesmo falou, talvez com atratividade menor. Enfim, o fato de aproveitar a estrutura, e a Itaipu, por ser proprietária do terreno, por ter feito a licitação, por ter desenvolvido esse estudo, então foi que nós chegamos à conclusão que efetivamente o espaço e essa ligação, né, que nós temos hoje ali, por ter sido um ponto de vendas lá atrás, na época da construção de Itaipu, enfim, faz parte de um complexo, né? Nós estamos trabalhando não só, como eu falei, a área interna de Itaipu, mas também fizemos um estudo de melhoria das condições da região norte. Então esse projeto se encaixa muito fortemente, mas também só na região, não só na região norte, como também aqui na cidade. Então a parceria com a prefeitura continua muito forte, né? E aí, a partir desse entendimento, né, nós estamos edificando, né, o mercado, mas não só o mercado ali, inclusive do lado do mercado, pega na Avenida Araucária, ali na Avenida 9, na 277, na Avenida Paraná, também estamos fazendo toda uma melhoria das condições de uso daquele espaço, que há muito tempo, né, nós temos as festas e aproveitamos normalmente em dias de festa, como a Fartal, que está chegando. Enfim, nós teremos uma passarela, uma ciclovia, iluminação, conectando também com o mercado municipal, conectando com a Avenida Tancredo Neves. Enfim, eu acho que o empreendimento ele vai ser de bastante importância, né, para brasileiros, paraguaios, para o município e para toda a população, e principalmente também para os turistas que sempre que chegam a uma cidade perguntam, e aí, onde é que é o mercado público? Né? Então, eu acho que esse atrativo nós vamos estar criando, né, mas não só na região norte, mas também em outras regiões aí da cidade, junto com a prefeitura. E olha, até quem for a Fartal agora neste ano, né, a Fartal começa agora no mês de junho, vai notar que vários trabalhos estão em andamento ali naquele terreno de mata, né, próximo ali à Avenida Garibaldi, com a Avenida Araucária, enfim. Está prevista ali por parte da Itaipu a construção de um parque com estruturas de lazer, enfim, uma obra bastante ampla para a população? Exatamente, né, nós temos uma carência bastante grande, né, de áreas de lazer, de áreas de caminhadas, mas enfim, a gente pode também, como eu falei, aprofundar, que nós temos um trabalho no Rio Buici, de revitalização do Monjolo, junto com a prefeitura, o entorno também do próprio batalhão, acho que tem um potencial muito grande de exploração para uso e lazer. E a nossa contribuição nesse momento também, por conta de ser uma área de Itaipu, próximo do Charrua, próximo onde nós temos os atrativos aí, em termos de festas, né? vai ter uma passarela de 2,5 metros, uma área de canteiro, depois mais uma ciclovia, iluminação, alguns pontos de parada, estacionamento, alguns pontos como parquinhos, enfim, também agregando esse novo empreendimento a todo esse complexo de melhorias que são necessárias para potencializar o turismo aqui da região. E você falava também dos convênios, né, com a Prefeitura de Foz do Iguaçu com relação à pavimentação na região da Vila Cê, enfim, são várias obras aí que estão plenamente mantidas, né, com a cidade de Foz, né? Exatamente, né, nós estamos numa nova gestão, mas enfim, todos os programas, projetos, especialmente a diretoria de coordenação, já foram avaliados, então nenhum vai ser paralisado. Em função disso, nós temos a conclusão agora do recapeamento asfáltico da Vila Cê, tivemos uma participação também no próprio, aqui próximo à Polícia, na Polícia Federal, também no acesso à questão de segurança aqui do município. Temos aí a duplicação do acesso ao aeroporto de Foz do Iguaçu, a duplicação, ampliação do pátio de manobras também do aeroporto. Temos, como eu falei, esse termo de referência, a recomposição do Boici, né? Mas também temos a parte de coleta seletiva, recentemente ainda foram entregues, né, em parceria também com o Estado do Paraná, alguns caminhões para coleta seletiva, mas Itaipu está apoiando a revitalização de 8 unidades, né, que são aquelas unidades de recebimento do material reciclável, processamento. Enfim, nós temos a pavimentação das estradas rurais também com kit de asfalto que foi cedido ao município de Foz do Iguaçu. É, temos a adequação de estradas, calçamento poliédrico, bastidores comunitários, conservação de solos, enfim, todas as parcerias com o município de Foz do Iguaçu estão garantidas e com a certeza, agora com a construção da segunda ponte, em que também estaremos à frente junto com o governo do estado na implementação desse projeto de grande abrangência e de grande significado para a nossa região, ampliação do próprio Hospital Costa Cavalcante, também um empreendimento que nós vamos estar também iniciando esse ano. Então acho que para o município é uma parceria que cada vez mais se consolida. Para o município, também para a região, né? Das obras aí de abrangência de Itaipu, que alcançam toda a nossa região oeste do Paraná. Enfim, são mais de 50 municípios, né, que foram abrangidos aí pela missão de Itaipu e que, portanto, essas parcerias continuam, né? Exatamente. Igual estamos envolvendo esse trabalho de Foz do Iguaçu, temos a revitalização também da Prainha de Foz do Iguaçu, num convênio que já está estabelecido com o município, mas também saindo aqui, né, pegando, como você mesmo falou, 55 municípios do oeste do Paraná, todos os programas e projetos que lá estão, que estão sendo desenvolvidos aqui, também estão sendo desenvolvidos no municípios, nessa visão do desenvolvimento do território como um todo, a segurança hídrica, né? Também da geração de riqueza para o nosso oeste, da produção de proteína, que é a referência no nosso oeste, mas que também a gente possa contribuir não só com a geração, não só com o município, né? Estamos nesse momento ainda trabalhando a questão de produção de biogás, de biometano, transformar essa região numa referência igual a Itaipu, é a referência de geração de energia limpa e renovável. Conversei aqui com o diretor de coordenação brasileiro, né, de Itaipu Binacional, Newton Kaminski, que teve a gentileza de nos atender aqui na Rede Comunicadora Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na nossa programação. Muito obrigado a você, muito obrigado aos ouvintes.